Estamos a poucas horas de começar a festa, uma festa que acaba por ser uma tradição aqui na Beira-Mar e não só. Uhum. É uma festa marcante. Sim, como é óbvio, é uma festa de, já com longos anos de tradição, tem vindo a aumentar em termos de expectativa, quer a nível da cidade, quer a nível mesmo já de outras cidades limítrofes, e preparámos uma festa que pensávamos que ia ser uma grande festa, mas com o clima como está, as coisas complicaram-se um bocadinho, mas pronto, estamos a tentar resolver a situação. É uma logística pesada e acaba por ser uma organização difícil. Acaba por ser uma logística pesada porque implica com a montagem de uma tenda que não estava prevista para a realização dos espetáculos, acaba por ser uma logística muito pesada porque há cortes de artérias que são fundamentais para o trânsito, mas pronto, mas tem que ser assim, não é? As dificuldades financeiras acabam por afetar diretamente o evento, não é? Acabam, porque o custo da tenda que nós estamos a montar neste momento não estava minimamente prevista e tem um custo elevado, mas entre perder os espetáculos e assumirmos e corrermos o risco de os fazer, pedindo auxílio às pessoas, que nós entretanto vamos fazer um peditório nos espetáculos, porque os espetáculos são gratuitos, como é óbvio, mas vamos tentar fazer um peditório no sentido de minimizar o prejuízo. Não? O impacto desta festa? O impacto é enorme, não é? Portanto, as cavacas continuam-se a encomendar como se o tempo estivesse ótimo, o que é estranho, não é? Portanto, mas é bom. Epá, pronto, e contamos com muita afluência de público para nos atirar as cavacas. Não é? O que é que vos motiva mais para continuar esta tradição? Epá, a devoção por santo, efetivamente, que tem vindo a aumentar, as festas que nós fazemos com as crianças, que este ano não se vai realizar em virtude do tempo estar como está, mas resolveu a mordomia, portanto vamos nós às escolas fazer entrega do livro, que será uma história do teatro, da peça de teatro que se iria realizar, que não se vai realizar, mas vamos entregar o livro e a cavaca simbólica a todas as crianças. O cartaz do espetáculo é sonante, tem bons músicos. Quero deixar aqui algum convite para a população. Eu acho que todos os espetáculos são bons. Hoje temos as turmas académicas, como é tradição, não é? Fazem a abertura das festas e a partir de amanhã, portanto, com um grande concerto que nós pensamos, e como não vai chover amanhã, se me parece, amanhã à noite, embora tenhamos a tenda, acho que os Explosivos vão dar um espetáculo, uma coisa muito boa, efetivamente. A Ana Moura, não vale a pena falar porque, embora o tempo esteja mais incerto para a noite de sábado, de qualquer modo, com a tenda vamos melhorar o aspecto do público, digamos assim, não é? A tenda completamente coberta, estanque. No domingo, Jorge Palma, o tempo mantém-se com muita incerteza, temos a tenda, e segunda-feira aqui em Barreiros, parece-me a mim que vamos ter tempo seco. Acho que são quatro espetáculos muito bons e que pronto, vão trazer muita gente à beira, não tenho dúvida. Independentemente de muito pouco público, sente-se que é uma tradição que ainda está bem viva. Está, sem dúvida alguma. Não? E o público vai aparecer mesmo, não tenho dúvida nenhuma, mesmo com chuva vai aparecer, logicamente. É natural que se chover muito, muito, muito, as pessoas se retraiam em vir. Mas, de qualquer modo, contamos na mesma com muita gente. Tu tens o lado negativo e o lado positivo. O que é que destaca de mais positivo e mais negativo? Olha, o mais negativo é o tempo, sem dúvida alguma, não é? O mais positivo é, e podemos dizer, portanto, é como tudo correu durante o ano, fundamentalmente durante este ano, em que trabalhámos muito para fazer uma festa forte, digamos assim. A colaboração imprescindível que a Câmara Municipal nos deu através do Sr. Presidente e do Sr. Vereador da Cultura, as ajudas, inclusivamente, portanto, quer financeiras, através de patrocínios, que a Câmara não tem, infelizmente, finança suficiente para suportar, seja o que for, mas foi uma ajuda muito grande que eles nos deram, portanto, em termos logísticos, em termos de arranjar patrocinadores. Pela primeira vez este ano, foi-nos concedido a receita dos vendedores ambulantes, portanto, que é uma situação de exceção. E para culminar isso, há uma situação excepcional que foi a autorização para montarmos a tenda num espaço onde, à partida, não era previsto montar tenda nenhuma, porque vamos implicar com em termos logísticos de trânsito, vamos baralhar um bocado a situação, digamos. Portanto, estão motivados para continuar e no futuro continuar a haver? Nós esta mordomia, porque as mordomias têm 2 anos de duração, não é? Nós este ano vamos sair, portanto, já há uma nova mordomia que vai receber o ramo na segunda-feira. E pronto, espero, tenho a certeza, aliás, que eles vão dar o seu melhor também para continuar com esta tradição. Não é?